Cada segundo ao teu lado é inesquecível. Eu só quero te ter. E amanhecer fazendo amor contigo. É inevitável não pensar em nós dois. O tempo não dá pra voltar. Esquece tudo, tudo. O meu carinho eu vou te dar. Esquece tudo, tudo. Quero uma chance pra recuperar. Esquece tudo, tudo. Sabes, vou te valorizar. Esquece tudo, tudo. Amor pra sempre vai ficar. Alô, Cezinha dos Teclados. É um prazer cantar com você, meu amigo. O prazer é todo meu, Eliezer Bruno. Perdi meu mundo, acabei com tudo, e nada dá certo pra nós dois. Inconsequente, eu sei que fui doente. Me dá uma chance pra eu te provar que te amo demais. Eu sei que o amor não é desculpa pra gente se prender. Cada segundo ao teu lado é inesquecível. Eu só quero te ter. E amanhecer fazendo amor contigo. Meu carinho eu vou te dar. Esquece tudo, tudo. Quero uma chance pra recuperar. Esquece tudo, tudo. Sabes, vou te valorizar. Sempre vai ficar. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Manda zero. 07. Quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Olha você me ligando e passando mensagens. Se não ligasse, eu iria ligar. Mas esperei a tua reação. A verdade é que a noite passada ficou tatuada em meu coração. Você fez de um jeito gostoso. O teu cheiro ficou em meu corpo, em minha boca. O teu gosto, o gosto do mel, o cheiro da rosa, ai, ai, ai. Uou, tuas mãos tocando em meu corpo inteiro. Os teus dedos adentrando em meus cabelos, ai, ai. Passada ficou tatuada em meu coração.

de saudade, com certeza a culpa é sua. Me deu asas pra voar, depois me tirou o céu. Põe o mel na minha boca, depois colocou o fel. Se eu morrer de saudade, com certeza a culpa é sua. Esse amor que morreu entre nós é o que me faz sofrer, faz doer, faz doer demais. Me deu asas pra voar, depois me tirou o céu. Saudade, com certeza a culpa é sua. Me deu asas pra voar, depois me tirou o céu. Põe o mel na minha boca, depois colocou o fel. Se eu morrer de saudade, com certeza a culpa é sua. Fenômeno do estado. É. DJ Valdo, o fera do mix. O DJ que faz a sequência acontecer. O resto é conversa mole. É fantástico. DJ, toque essa canção de amor. Peço pra você tocar de coração. Entender a nossa pra colocar a culpa em um de nós dois. A gente foi deixando tudo pra depois. Foi quando eu percebi. Você que não bebia, agora bebe e chaca e dá em cima de outra. Tá parecendo outro. Falava tanto de amor que era pra sempre um namoro. Seu louco, santinho do pau louco. No mega pop, o águia da saudade. O seu amor tá, tá diferente. DJ Rodrigo, saudade em minha mente. O seu amor tá, tá diferente. Soltar som pra galera. Aperta o play, DJ. Isso não é uma disputa. Eu não quero te provocar. Descobri faz um ano e tô te procurando pra te não vale nada, estou te entregando. Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai cuidar de um traidor. Me faça esse favor. Esse faz a galera dançar. Malévola, malévola, malévola. Essa mulher entrou em minha vida, lhe dei casa e comida, poder, dinheiro e carrão. E quanto mais o tempo foi passando, eu fui me apaixonando e vivendo essa ilusão. Com ela eu só quebrei a cara, quer saber, é bem pior do que Samara. Com ela eu só quebrei a cara, quer saber, é bem pior do que Samara. Malévola, malévola, malévola. Envolveu a minha mente, uma atriz competente na arte de amar. Por isso mesmo, pra ela tira o chapéu, ela primeiro dá o mel, pra depois te envenenar. Malévola, malévola, malévola. Você, você,

talento e a criatividade que faz a diferença. Agora está no ar. Mesmo.net